Aleluia. Provérbios 24, 10. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Até aí, pode guardar. Como vou pegar a carona do que o irmão Vicente disse. Realmente, quem crê que nós temos vivendo nos últimos tempos, levanta a mão. Os últimos tempos. Nós temos visto a apostasia de muitos, a igreja fraca, a igreja carnal. Mas esse versículo, o mais que ele seja duro, ele nos levanta. Aquele que já é fraco no dia da angústia será pior ainda. Mas nós cremos naquele que nos sustenta. Nosso general, ele é Cristo. Ele deixou uma promessa, das promessas mais maravilhosas que eu creio na palavra, nas escrituras: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então vamos fazer como o irmão Vicente disse, orar pela igreja, orar por aqueles que estão enfermos. Como nós sabemos que sem saúde nós não podemos fazer nada. Mas Ele é o cabeça. Jesus Cristo é o nosso cabeça, Ele é o nosso general. Ele é grande força em poder. E Ele pode nos ajudar. Até que Ele nos ajudou, Ele pode nos ajudar nessa dificuldade. Amém? Vamos louvar o Senhor. Pelo Senhor marchamos, sim, no seu exército poderoso. Sua glória verá vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. E nenhum inimigo nos resistirá.